Pergunto, mais do que pergunto, até digo. De acordo com a lei de Deus, todos somos iguais. Isso em alma e em corpo. Alma porque todos somos criados iguais. E corpo porque a nossa constituição é igual. Mesmo que a gente tenha diferenças, e todos temos diferenças físicas, mas alguns têm diferenças de nascença, né? Bastante acentuadas, e podem até pensar, não, mas como é que somos iguais? Eu não sou igual, eu tenho menos. Somos iguais. A questão é outra. E nessa igualdade, todos nós estamos dentro, situados, obedecendo a mesma lei universal. Ela atua para todos da mesma maneira. Mesmo que a gente não perceba, ou que até não acredite. Então a gente tem que buscar essa informação. Ela é igual para todos. Tem uma frase que diz, né, que o sol nasce para todos. É verdade. Porém, tem alguns que não gostam do sol. Opção, escolha. Nessa questão de sermos iguais, aí entra a situação das nossas aptidões. Que aí começa, então, a diferenciar essas nossas igualdades. Por que temos aptidões diferentes? Por que somos, então, diferentes, não na alma e não no corpo, mas na nossa manifestação? Primeiro, pelas nossas vivências e pelas nossas experiências adquiridas ao longo das nossas encarnações anteriores. Somos hoje o somatório de tudo aquilo que nós conseguimos alcançar até aqui. E nessa corrida nossa, ela é diferente de um para outro. Alguns com mais vivências, outros com menos. Junto com essas nossas experiências, fato importante é a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então, no momento que nós nos posicionamos por um lado, nós estamos adquirindo aptidões diferentes, experiências diferentes, nós estamos nos constituindo de uma outra forma. Se a gente trouxer isso para o nosso campo de atuação, que é a nossa vida aqui, lá para dentro da nossa casa, que é o melhor laboratório que a gente tem, a gente vai perceber que entre irmãos, sejamos nós com os nossos, ou os nossos filhos, que a gente observa até com mais atenção, a gente vai ver que criações iguais, porém, manifestações diferentes. Não somos iguais naquilo que fazemos. Cada um tem as suas tendências, as suas vivências que afloram, e através das suas vontades, das suas escolhas, nós nos posicionamos e através disso nós adquirimos mais bagagem, seja positivo, seja negativo, não importa. Através das cabeçadas que nós damos, nós aprendemos muito. E isso serve de novo para a gente nos constituirmos como seres, né? Então, as nossas aptidões, elas acabam modificando, então, essa igualdade da qual nós nascemos. E levando para um outro campo, que é do nosso mundo, e a gente observa que se a gente compara o que nós temos aqui em Flores da Cunha, que é uma cidade pequena, com qualquer outro lugar do país, principalmente quanto mais longe, a gente observa que os costumes são diferentes, mas existe em todo o nosso planeta a chamada desigualdade social. Então a gente fica, né, nos questionamentos, se somos iguais, por que tanta diferença na questão social? E aí o que o Livro dos Espíritos até nos coloca, ele nos diz que essa desigualdade social, ela não é fruto de Deus, o Criador, ela é obra do homem. Através da manifestação do orgulho e do egoísmo, é que nós vamos criando cada vez mais distanciamento entre nós. Colocando para fora as nossas vontades, fazendo de novo o uso da nossa liberdade de escolha. Mas nós escolhemos normalmente para nós. Então isso nos distancia. Tem uma questão que diz aqui, ó, sobre essas diversidades. A diversidade de aptidões do homem não resulta da natureza íntima da criação. Não foi Deus quem fez. Mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidades de uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que deve a eles unir. Então, às vezes a gente pergunta, né, mas por que que Deus permite essas diferenças, essas coisas? Então, através dos nossos, das nossas relações, dos nossos contatos, um auxilia o outro. E todos auxiliam a todos, não apenas aqueles que estão mais adiantados, como diz ali. Aqui nos fala também dessas igualdades ou desigualdades, na desigualdade de riquezas, que é um fato que nos chama muita atenção, porque nós vivemos num mundo extremamente material e que todos nós queremos esse atributo da riqueza, porque nós achamos que através dele a gente vai ter uma vida melhor. Então, nessa desigualdade, ele até nos coloca aqui que, acima de tudo, é uma oportunidade ter a riqueza, uma oportunidade de refazer injustiças causadas anteriormente e de aperfeiçoar o desenvolvimento e o progresso. Porque de que serve a riqueza se não para ser colocada através do desenvolvimento, na obtenção de melhores condições de vida para todos aqueles que estão envolvidos nela? Se nós pegarmos lá até a parábola dos talentos, que nos fala de que maneira é aplicado os recursos, os talentos, usando a questão da riqueza. Se nós pegarmos o capital e apenas empregarmos ele para que ele renda, ele não serve de nada. Nem nós não estamos nos aproveitando dele. Mas se nós utilizarmos ele para, por exemplo, criar uma empresa e, através dela, criarmos bens de consumo, darmos emprego, possibilitarmos a várias pessoas que trabalham nessa empresa a obtenção de desenvolvimento pessoal, então essa prova está sendo bem utilizada. E numa pergunta aqui também ela nos coloca o seguinte: que quando a gente fala em desigualdade, tanto social como desigualdade econômica, a gente acha que o problema do mundo é a questão da desigualdade. E ele faz uma pergunta: a igualdade absoluta de riquezas é possível e alguma vez existiu? Então ele quer saber se é possível que todos tenhamos as mesmas condições financeiras? E a resposta: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Essa resposta, ela nos leva até a procurar mais, para entender melhor o que ela quer dizer com isso. Tem um livro do Kalunga, psicografado pelo Gasparetto, em que ele cita esse exemplo aí. E ele coloca o seguinte: se fosse feito hoje, hipoteticamente falando, uma distribuição de riqueza em todo mundo, que cada um tivesse a mesma coisa que o outro, isso em pouco tempo, em bem pouco tempo, a situação tenderia a voltar a ser como é hoje. E aí entra de novo na resposta dessa pergunta aqui: a diversidade das faculdades e os caracteres se opõem a isso. Então, muitas vezes, quem não tem, não tem porque ainda não aprendeu como manusear esses fatores. Não porque existe uma injustiça que condenou ele a essa maneira. De novo, a gente volta lá para a nossa questão doméstica. E se tu pegar e der a mesma coisa para dois filhos teus, tu vai ver que eles fazem uso diferente. Ou até, de novo, na parábola dos talentos, tu vai ver que o uso que cada um faz é de acordo com as suas vivências, as suas experiências, a maneira como sabe lidar com diversas situações. Então, é uma utopia a gente achar que a questão do nosso planeta ela seria resolvida se houvesse igualdade. Na verdade, o que nós precisamos é valores internos, trabalhar eles para que essas questões possam, então, a serem minimizadas. E nós, assim como todo o planeta, a gente consiga aprender e ultrapassar essas situações. Ele nos fala de provas, como a da miséria e a da fortuna, que todos nós, se não passamos por elas, passaremos. Porque em cada uma delas, nós aprendemos algumas coisas. E ele nos cita aqui, nessas provas, que a prova da miséria, normalmente, aqueles que estão passando por ela, têm a tendência, ao invés da compreensão, de reclamar. Achar que, novamente, é uma injustiça que Deus está tendo com essa pessoa que coloca ela numa situação dessas. E aquele que, de repente, tem a prova da fortuna, acaba também não aproveitando essa oportunidade e, através dos excessos que ela proporciona, acaba desperdiçando. E talvez numa outra, então, venha em situação oposta. Ele até nos coloca que os bens, quanto mais nós temos, eles acabam aumentando as nossas necessidades. Então, a gente sempre quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais, e a gente até diz, ah, quando, se eu tiver mais, eu vou poder ajudar mais. Mas à medida que a gente vai tendo mais, a gente vai criando mais necessidades e utilizando isso novamente para o nosso proveito. Fruto do nosso egoísmo. Então, na verdade, a gente quer sempre é para nós. O poder e a riqueza fazem nascer paixões. E as paixões estão extremamente ligadas com o materialismo. Então, o poder e a riqueza. A gente tem visto atualmente nas questões políticas, vamos dizer assim, que algumas pessoas, elas roubam valores muito superiores a que elas possam gastar. Porque acaba sendo compulsivo isso. O egoísmo é tão forte que elas acreditam que aquilo ali, quanto mais elas tiverem, mais valores, mais poder, mais materialismo, mais afastando da questão humana. Então, para a gente poder ir compreendendo, né, as coisas que vão nos cercando, estamos todos dentro desse momento. Ainda falando de igualdade, ele nos fala da igualdade entre homem e mulher, que todos nós, novamente, somos iguais perante Deus. Porém, temos funções diferentes. Então, às vezes, a gente radicaliza de um lado ou de outro, querendo uma igualdade que não é possível. Somos iguais em tudo, porém, observando e respeitando as funções de cada gênero. E ele nos coloca aqui, mesmo sendo iguais perante Deus, ainda não somos perante os homens. Existe uma luta que se arrasta há muito tempo para tentar que essa igualdade ela aconteça. E numa questão aqui, ele até nos coloca, a fraqueza física da mulher não o coloca naturalmente sob a dependência do homem? Como que podemos ser iguais se existe essa questão física onde um fica dependente do outro? Então, uns se acham superiores ao outro por causa disso. E ele responde, Deus deu a força a alguns para proteger e não para se servir dele. Então, nós ainda sofremos essa influência física, que uma vez era muito maior, mas ainda sofremos, de que o domínio pela força ainda acontece. Então a gente vê nos jornais, vê no nosso dia a dia, que isso ainda acontece, e nós temos que cada vez mais trabalhar isso, sempre no campo mental, para que ele possa fazer parte das nossas atitudes, a gente possa começar uma mudança mais profunda nessa igualdade, respeitando todos, porque todos somos iguais. E por fim, ele nos fala da igualdade diante do túmulo, que por mais que achamos que somos melhores do que alguns durante a nossa vida, quando chegar aquele momento, a nossa destinação vai ser a mesma. Como eu falei no início, somos iguais em alma e corpo, e os nossos corpos perecerão da mesma maneira, todos. E as nossas almas, libertas, tanto quanto as nossas paixões nos permitirem, mas também teremos as mesmas destinações, obedecendo a mesma lei de Deus, a mesma lei universal. Então, através da compreensão dessas igualdades, da compreensão dessas nossas aptidões, do que nós estamos fazendo, porque as questões que nós colocamos é por que da vida, por que estamos aqui, para que estamos aqui, qual é o nosso objetivo, é bem maior do que passar algumas décadas vivendo bem, aproveitando, mas é a responsabilidade do depois, da continuação. Então nós temos que pensar nisso, né? Viemos com uma série de atributos e que temos que fazer deles um bom uso para que ele seja útil, não só para nós, mas para todos aqueles que estão junto conosco, aproveitando sempre a oportunidade, né, do aprendizado, do desenvolvimento, do ensino. Ok?